Yeah. Bully 2B, meu véi. Sem papas na língua. A volta de quem nunca foi. Que deixa sequela, resulta, acabou com a luta antes de entrar nela. Consulta de forma culta, estilo de rua, favela. Conduta, pisa com maluca que chega e atropela. Bato forte, sou mais quente que o bagaço da tasca. Não vem com rima mais fria que um inverno no Alasca. Eu sou a polpa pura, tu nem chegas a casca. Vem com o rosto falso como se fizesse uma plástica. Vê se te enxerga, tás como cego em tiroteio. Não vejo nenhuma atitude, te ilude com teu paleio. Sou fiel no que faço, seguindo no meu compasso. Vou como vou, deixando uma em cada lugar que passo. Baratinado, revoltado, desatinado. Marado por todo lado, vejo teu papel de bastardo. Toma cuidado, pobre coitado, serás caçado. Humilhado em praça pública, enfocado e queimado. Eu entre causa o tumulto, tu chega com teu insulto. Eu nunca vou ser produto, por isso és corrido a chuto, puto. Ausência de QI em ti é normal. Meu é sobrecarregado, chega a ser surreal. Meu rap é sólido contra teu estado. Gasoso é vaporizado, sou solidificação em estado nervoso, mas poder que Merlin, faço magia na batida. Expandi meu império maior do que a Grécia antiga. Tuas cenas são tão chungas que até dá dor de barriga. Mudas de estilo de música como eu mudo de rapariga. Se vem de fim comigo és considerado suicida. Sabes que eu ganho o jogo antes de começar a partida. Os filmes que tu faz só passa no teu plasma. A única bomba que tu traz é a bomba pra asma. Sou avançado como a NASA, mas sem lançar foguete. Disparo com Mike Brasa, nem adianta colete. Fogo que não apaga, agressivo como Vesúvio. Rimas são um tsunami, sente só o grande dilúvio. Disparo meu discurso sem curso e nem diploma. Quem faz papel de urso entra em estado de coma. Mostra soma e multiplicação, exato no resultado. És considerado subtração e acaba sempre errado. Não vim com caqueado, queres troco e compra fiado. Se arma em guerrilheiro e não passa de um coitado. Não tás preparado, na arena sou gladiador. Caneta, espada, caderno, escudo, espalhando terror. Chego e destruo teu sistema imunitário. Se tiveres algum problema eu chamo o veterinário. Teu perecimento um dicionário procura dizer algo de jeito. Senão tu vais ficar sempre no pretérito imperfeito. Tem um dialeto diferente, falo de forma única. É nóis, moveio, hoje ou gente, faz parte da minha música. Meu conceito é não ter preconceito, mando o que vem do peito. Deu pretexto é não seguir direito, tentar imitar o meu jeito. Ouve moleque, não tenho tempo pra historinhas. E ficas a bater mal se eu visse metade das minhas. Aqui é puras linhas, bro, nem imagina. Louco como David Picasso, só sai obras primas. Corta a orelha como Van Gogh, ainda te faço escutar como a tela de Dali. Minha mensagem é subliminar. Sou rigoroso como ilamismo, eleve sentido como budismo. Arranca tua alma numa sessão de espiritismo. Como a profecia dos maias, pra ti o mundo acaba. Te jogo dos Himalaias pra ver se Deus te salva. Sou fiel à minha crença, um mundo melhor sem a tua presença. E se tu desaparecesse, ninguém notava a tua ausência. Isso é só um enxerto daquilo que eu sou capaz. Toma cuidado, senão na próxima levas outro enxerto, rapaz. So I don't leave a cent. I travel both directions. Believe one set of friends. Motherfucking right. My pockets looking kinda tight. Mother singing it so. Pistol whipping though. Left on the neck. Waiting for niggas to step up on some fights. I go through rivers. What? So I don't leave a cent. I travel both directions. Believe one set of friends. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches.